noite e vejo aquela estrelinha tão bonitinha, tão pequenininha. Ela é tão brilhante, isso é emocionante. Olho para a estrelinha.